Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir essa chamada, que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu e perdeu. Tocou, eu pensei uma ou duas vezes antes de atender. Vendo que em plena madrugada quem ligava era você. Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir nessa chamada que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu. Depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. O meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu e perdeu. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? E a dupla Fernando e Sorocaba se inspirou na frase: imagina na Copa, para compor e dar título a uma música nova. A letra é bem humorada e cita situações do cotidiano que podem acontecer principalmente quando o Mundial começar. Num dos trechos, eles se referem ao tumulto que as pessoas vão causar nos aeroportos. E fala assim: aeroporto lotado, trânsito parado, o caos está implantado. E para dar um toque de balada sertaneja, a dupla ainda canta em um dos versos: se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa, imagina na Copa. Apesar de muita coisa estar incomodando atualmente na música sertaneja, o espaço continua aberto para todos os estilos. Prova disso é a dupla João Carreiro e Capataz, que gravaram em Cuiabá na semana passada o segundo DVD da carreira, com um cenário simples, sem enfeites ou grandes efeitos, e um repertório muito forte. Havia apenas um jogo de LEDs que deu uma cara um pouquinho grandiosa ao palco, mas isso não vai para a estrada nos shows não, apenas a parte simples do cenário, algo que vai virar tendência já que o mercado tem forçado os artistas a baixarem seus custos nos shows. O DVD trouxe basicamente músicas conhecidas deles, mescladas com modas de estilo antigo. Houve espaço até para músicas inéditas, com atenções voltadas para Desgramou Goiás, que deve emplacar automaticamente nos rodeios logo que ela for lançada. A música é a cara deles e uma ótima substituta para É Pra Acabar com o Pique de Goiás. Vamos aguardar, tem muita coisa boa, até um pupurri com músicas de Raul Seixas. E o DVD de Luan Santana, como já era de se imaginar, foi para impressionar. Grandioso! E ele gastou 3 milhões e meio de reais. O cantor apresentou tendas em cores neon e palco com um jogo de luzes ao fundo que davam um clima bem distante de rodeio, muito mais próximo de uma balada eletrônica. Foram 2 horas com músicas já conhecidas do público, algumas canções inéditas que foram divulgadas na última semana para que os fãs pudessem cantar junto com ele na gravação. O Luan continuou com suas músicas animadas, mas no repertório muitas canções românticas, umas mais pop, outras mais sertanejas. Tá todo mundo aguardando para ver o resultado, ansiosamente. E eu quero terminar convidando você para assistir nossos vídeos no www.tvcp1.com. Você escolhe o que quer ver. E eu também convido você para acessar o site de Carlos Pitt, www.carlospitt.com, para acompanhar nosso querido cantor, compositor, apresentador, produtor ou um amor. Ele é meu sócio, meu amigo, meu professor, minha inspiração e está de aniversário essa semana. Carlos Pitt, parabéns, meu piá. Que você seja sempre essa luz dourada, essa força, esse talento. Tenha sorte, saúde e muito sucesso, viu? Beijão, pessoal. Boa semana e até a próxima. Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, aqui é a dupla Tuti e Rodrigo. Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, aqui é o de Paulo. Aqui é o Paulinho. Nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Você tá ligado aqui comigo? Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado pela audiência, né? O pessoal que ouve a gente no Rio Grande do Sul, o pessoal que ouve a gente lá no outro lado do Ceará, em São Paulo, no centro do Brasil, né? É, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Paraná. Olha só que beleza! Tá aí, tá ouvindo a gente. Muito obrigado, tudo de bom. Vamos trazer a música que eu componho e eles gravam. Vanessa Martins! Essa música é de autoria minha? Água de Rio! Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Foi Deus quem te mandou tão perto de onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro. Te mandou perfeito como a natureza, é o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia. Sete de

melhor pra vida inteira. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Alô, gente! Tô chegando aqui no programa Carlos Pitt pros lançamentos da semana. Hoje eu vou falar da dupla Ricardo e João Fernando. Eles estão juntos desde 2006. Logo que o João conheceu o Ricardo, descobriu gostos em comum, inclusive pelos clássicos sertanejos. Ricardo foi convidado para gravar um CD, mas precisava de um parceiro, né? Então ele chamou o João Fernando para fazer a segunda voz. Pronto, nascia aí a nova dupla. Em 2008, a dupla gravou o DVD ao vivo em Americana, com a participação dos ídolos Jean e Giovanni. Em 2010, saiu um CD. No ano seguinte, mais um trabalho. E em 2012, um CD e um DVD. A experiência profissional já proporcionou a Ricardo e João Fernando tocar ao lado de grandes estrelas do sertanejo, como Jorge Mateus, João Neto Frederico, Fernando Sorocaba, Sérgio Reis. E a nova música de trabalho deles, que eu vou lançar aqui hoje pra você, está na trilha sonora da novela Dona Xepa da Record. Vamos conhecer então? Ricardo e João Fernando, Magnetismo. Lançamento. Os nossos corpos se procuram sob o céu azul, como dois ímãs se atraindo, polos norte e sul. O meu olhar encontra o seu, inevitável te querer. Naturalmente, como a lua busca a luz do sol, seu amor me guia no escuro como um farol. Não tenho medo do futuro junto com você, do que vai ser. Acho que posso voar, as estrelas tocar. Incontrolável, o meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo juntando dois corações. É Ricardo e João Fernando. Acho que posso voar, as estrelas tocar. O meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. Incontrolável, o meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. Com Ricardo e João Fernando. O próximo lançamento de hoje é uma música nova do DVD do Michel Teló. É, ele gravou essa música com participação da Paula Fernandes. Eu vou lançar agora aqui pra você no programa Carlos Pitt. Michel Teló e Paula Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil. Lançamento. Lançamento. Se fosse fácil, eu me jogaria em seus braços, me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você. Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora